foi que disse que você nasceu para perder? Quem foi que disse que você não tem mais forças para vencer? Quem foi que disse que você foi uma obra do acaso, um acidente, um fracasso? Quem foi que disse? Quem foi que disse que o gigante é bem mais forte que você? Armadura, espada, escudo e lança, mas você tem unção e poder. A unção e o poder já bastam para aquele que é espiritual. Até uma pedra e uma funda despedaça e corta todo o mal. Deus te fez, te colocou no mundo pra ser mais que vencedor. Você não é um plano falido, é um sonho do Senhor. O inferno tenta, te pressiona, te persegue, mas não cala um adorador. Te escolheu, você não é fruto de uma explosão do Big Bang, nem teoria, nem evolução explica você também. Porque o próprio Deus desceu e modelou você. Quem foi que disse que o gigante é bem mais forte que você? Armadura, espada, escudo e lança, mas você tem unção e poder. A unção e o poder já bastam para aquele que é espiritual. Até uma pedra e uma funda despedaça e corta todo mal. Deus te fez, te colocou no mundo pra ser mais que vencedor. Você não é um plano falido, é um sonho do Senhor. O inferno tenta, te pressiona, te persegue, mas não cala um adorador. Te escolheu, você não é fruto de uma explosão do Big Bang, nem teoria, nem evolução explica você também. Porque o próprio Deus desceu e modelou você. Na caminhada inimigos vão se levantar com planos, setas e ciladas pra me derrubar. Mas não desisto e não abro mão da minha fé. Uns se vendem, se curvam e caem, mas estou de pé. Se é na fornalha, não me queimo, Deus comigo está. Se é na cova, até o leão, ele faz jejuar. Eu não me prostro, decidi não me contaminar. Estou me preparando aqui pra ir no céu morar. Ser mais que vencedor, você não é um plano falido, é o sonho do Senhor. O inferno tenta, te pressiona, te persegue, mas não cala um adorador. Te escolheu, você não é fruto de uma explosão do Big Bang, nem teoria da evolução explica você também. Porque o próprio Deus desceu e modelou você.